Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O Seixal Saudável debruça-se hoje sobre as medidas que estão a ser implementadas no Seixal para combater o desemprego. Em estúdio temos connosco a diretora do Centro de Emprego do Seixal, Luísa Oliveira, para responder às perguntas colocadas por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O desemprego tem efeitos na saúde das pessoas, tanto na saúde física como na saúde mental. No caso do Seixal, em agosto deste ano, registou-se num concelho um total de 7.318 desempregados. O que explica este valor? A crise particular que nós estamos a viver, a crise económica. Quais as consequências imediatas e a longo prazo do desemprego? As consequências imediatas têm mais na saúde mental do que física das pessoas. A longo prazo poderá ter consequências mais na saúde física das pessoas. O facto da pessoa estar desempregada e ser uma ocupação leva a comportamentos depressivos. Que medidas ajudam a combater este fenómeno? Nós, no ano de 2010, no Instituto de Emprego e Formação Profissional, têm sido feitos saídas várias medidas, na forma de reajustar cada vez mais os centros de emprego a ter um papel mais eficaz e mais eficiente na integração destas pessoas. Não é? Uma das medidas mais importantes foram tomadas foi o Emprego 2010, que tem um conjunto de medidas tanto para ajudar as pessoas como as empresas a manter os empregos que têm e as pessoas a inserirem-se mais facilmente no mercado. Ele tem um conjunto de medidas que podem ser consultadas por qualquer pessoa num site que é www.emprego2010.gov.pt, onde estão todas as medidas explicadas. E também durante este ano entrou em funcionamento o novo modelo de funcionamento dos centros de emprego para tornar os atendimentos mais eficientes e mais rápidos para conseguirmos chegar a mais pessoas num curto espaço de tempo. Quais são as medidas exatas do Emprego 2010? O Emprego 2010 tem medidas específicas para os cidadãos e medidas específicas para as empresas. Para os cidadãos tem a possibilidade de poderem criar o seu próprio emprego, a possibilidade de poderem fazer um estágio profissional numa empresa, a possibilidade de, caso sejam beneficiários de subsídios de emprego, poderem trabalhar num ano, num contexto de trabalho, numa instituição ou da administração pública ou administração local ou numa IPS, que se chamam os contratos de emprego e inserção, em que a pessoa está inserida durante um ano num contexto de trabalho para evitar que esteja isolada em casa. Isto no lado dos cidadãos. Para as empresas têm os apoios à contratação, a redução da taxa de segurança social paga pelos trabalhadores, com empresas em dificuldade. Tem também os estágios profissionais que as empresas podem candidatar para beneficiar desse apoio durante 9 meses, terem um profissional. Neste momento, os estágios profissionais foram alargados para pessoas com mais de 35 anos, porque anteriormente só tínhamos estágios para jovens, até aos 35 anos, licenciados. Neste momento, temos estágios profissionais para os jovens e temos estágios profissionais de qualificação para pessoas com mais de 35 anos que tenham, nos últimos 3 anos, feito uma qualificação. É possível virem a realizar um estágio profissional. Que forma é que o Centro de Emprego do Seixal tem procurado amenizar o desemprego registado no concelho? Com uma ação cada vez mais próxima das entidades locais. São as entidades locais que nos ajudam também a criar emprego e melhor emprego. Nós, por exemplo, temos uma parceria com a Arifa, que neste momento vai abrir uma nova unidade de cuidados diferenciados, no qual nós estamos a fazer formação específica para aquelas pessoas e depois a tentar, com medidas de emprego 2010, integrá-las no mercado de trabalho após esta formação. Temos também uma ação a decorrer com a ORPIS, de um equipamento novo que vai surgir em março de 2011, onde vamos iniciar também formação já para aqueles futuros trabalhadores daquele espaço, e que depois também serão integrados através de medidas específicas do emprego 2010. E as pessoas que estejam interessadas, como é que se podem candidatar aos postos de trabalho? Ou no centro de emprego, ou nas duas associações que eu referi, através de uma ficha de inscrição que já está há vários meses. Já há vários meses nós estamos a receber inscrições para aqueles postos de trabalho. É com estas oportunidades de emprego no Seixal que o Seixal Saudável chega hoje ao fim. No próximo programa falamos sobre saúde da criança. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.